Eu quero primeiramente agradecer a presença do nosso convidado para o dia de hoje, que é o nosso amigo Oliveira Paulo. O Oliveira acedeu gentilmente o nosso convite para partilhar conosco um tema que, na verdade, é um assunto um tanto quanto em construção, principalmente a questão da inovação, né? E então ela vai falar conosco um bocado sobre inovação e desenvolvimento nos projetos do terceiro setor. Como já sabemos, o terceiro setor inclui as ONGs, né? O trabalho que as ONGs fazem. E, portanto, em termos de informação do perfil do Oliveira, ele é... há aqui uma correção que é preciso fazer. Eu tirei essa informação da página da AIF, mas não está correto. Ele já não está a finalizar, ele é mesmo mestrado em qualidade e inovação e é oficial na AIF, né? Oficial para inovação. Relativamente ao tema, como o preletor faz algumas questões e principalmente dirigida às ONGs, nomeadamente a questão de como é que as ONGs poderiam ser mais inovadoras, onde é que deviam inovar mais. E uma outra questão é que será que as ONGs usam efetivamente certas ferramentas que os permitem, né, inovar neste setor, do terceiro setor, né? Portanto, a inovação como ciência é um campo de estudo muito recente e tem menos de 20 anos e surgiu no mundo empresarial como uma ferramenta de competitividade e melhoria do posicionamento no mercado, com mudanças e melhoria nos produtos e serviços, nos serviços, novos mercados e novos processos de trabalho. Portanto, a abordagem que se vai fazer aqui neste preciso momento é olhar como é que essas ferramentas de inovação o terceiro setor poderá utilizar e como é que isto vai fazer diferença para que os objetivos do desenvolvimento do milênio possam ser efetivamente alcançados. Bom, sem mais demora, então, eu vou passar a palavra ao nosso amigo Oliveira, que tem 15 a 20 minutos para abordar o tema e, posteriormente, vamos ter um espaço de debate, de troca de ideias, perguntas e respostas. Então, tem o chão aberto, por favor, pode começar. Bom, acima de tudo, quero agradecer o facto de ter me convidado. De facto, o campo da inovação como ciência é novo. E ainda pior é ser inovação no setor social, no terceiro setor. Porque rouba-se uma abordagem empresarial para uma abordagem que não tem nada a ver com isso. Então, é tudo novo e está tudo em construção. Já existe alguns pesquisadores, alguma coisa escrita, mas é tudo novo. Nós aqui também estamos a tentar escrever. Bom, e eu sou fruto de ONGs. Eu comecei a trabalhar na Concel quando eu tinha 17 anos. Meu primeiro emprego foi dar papas na boca dos bebês, aquele programa de nutrição, de emergência. E quando eu tinha 17 anos, lá no Ambo, né, porque eu passei aquela guerra toda do Ambo e tal. E então, todo o meu histórico de vida é com ONGs. Né? Fui trabalhando uma ou outra e depois fiquei mais tempo na Visão Mundial. Aí fiquei 10 anos. E então, mais ou menos há um ano e meio, 2 anos, que eu estou com a Fundação Africana para a Inovação. E eu sempre me questionei um pouco sobre a maneira como nós trabalhamos nas ONGs, os programas, como implementamos, os resultados que são alcançados ali. E sempre fiquei com a impressão que há sempre alguma coisa que ficou que devemos ter feito. E então isso pareceu foi uma preocupação minha. E isso até hoje é um pequeno problema lá na IF, porque dizem que eu tenho a mente muito empresarial, né? Mas é porque em função de que eu gostaria de ver as ONGs a melhorar em certos aspectos. Mas enfim, não vou fazer aqui definições do que é o terceiro setor, essas coisas que todo mundo sabe e tal. Mas para entendermos a inovação, provavelmente muitos de vocês já sabem, eu vou fazer, vou buscar um pouco dos conceitos que são usados na vida empresarial. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre os conceitos básicos da inovação no sentido empresarial, as diferenças entre descoberta, invenção e inovação, podem ser ideias vossas também, porque as organizações devem inovar, a pergunta é se é fácil inovar, os tipos de inovação, os fatores que determinam a inovação na organização e depois vamos falar sobre a inovação social. Bom, existem muitos conceitos sobre inovação, mas alguns são esses aqui. São novos produtos, novos serviços, conhecimento que impactam os processos de produção e de mercado. Capacidade para obter novos produtos, processos e serviços ou a melhora substancial das já existentes e que são recebidos com êxito pelo mercado. Essa definição vem da Global Market. Então, a inovação é a extensão de uma invenção, se esta for valorizada pelo mercado. Eu gosto muito dessa última aqui, de ser a invenção, alguma coisa nova, alguma ideia, mas quando ela é valorizada no mercado. Isso responde, para mim, todo o conceito de inovação. Bom, tem ideias novas, a gente acaba descobrindo uma ideia nova, gera um determinado conhecimento, ok. Mas às vezes o conhecimento fica ali e acabou. Há quem pega esse conhecimento, mexe ele, muda alguma coisa, melhora, cria um protótipo com isso, mas depois também fica por ali. E não, aqui no sentido vender não é simplesmente troca monetária, não é? Mas é no sentido de alguém comprar a sua ideia, aceitar a pessoa, alguém incorporar as suas ideias no seu sistema, nos seus processos. Então, que uma diferença entre descoberta, invenção, inovação, que a inovação acaba sendo um conhecimento, sim, uma prototipagem e, acima de tudo, porque se consegue vender, é porque alguém comprou. Nós hoje temos uma série de tecnologias. Alguém pode colocar uma determinada tecnologia no mercado. Se esta tecnologia... Vocês podem reparar que aqui em Angola é interessante. Nós temos tido a Feira do Inventor. Angola já teve mais de 40 medalhas lá, que ganharam lá na Alemanha, de invenções. Muitas dessas medalhas são de ouro. Boas ideias, mas nenhuma delas saiu do papel. Nenhuma delas. Ninguém conseguiu vender a ideia dele. Nem aqui em Angola, pior, né? Nem lá fora, onde foram apresentados. Então, é que essa parte dessas invenções, desses inventores, eles não chegam no nível da inovação, que é um pouquinho mais profundo. Então, a inovação é, na verdade, um processo cognitivo. Há uma geração de ideias, nós hoje temos muitas ferramentas que são usadas para gerar ideias. A mais conhecida que todo mundo usa é... qual é? Quem se recorda? Brainstorm, né? Que é a mais famosa, a mais conhecida. Depois são usadas tecnologias, certos processos para pegar aquela ideia e transformar e prototipar. E depois, então, testa-se o mercado. Como é que o mercado vai receber isso? Bom, os tipos de inovação. Nós temos inovação de produtos quando estamos a criar, de facto, um produto novo. Lembram, acho que pela história que eu tenho da DW, aquele tijolo, aquele bloco de terra comprimida, acho que foram vocês os primeiros a colocar no mercado, não é? Aí tem, depois estão lá. Os tijolos de terra comprimida. Eu não sei como é que está a questão do mercado, mas depois parece que houve uma queda e ultimamente os chineses voltaram um pouco com isso, mas não sei como é que está, como é que o mercado recebeu isso. Quando você coloca um produto no mercado e de facto tem o mercado aceita, incorpora isso, você consegue vender, então é uma inovação de produto. Mas a inovação de mercados, que é, ou você vai à busca de um novo mercado, ou então você está no mercado à busca de um novo segmento, de uma outra maneira de colocar esses produtos no mercado. Tem a inovação dos processos, que são o jeito como você encadeia o seu negócio, o seu trabalho, encadeia todos os seus recursos. E a forma organizacional, como é que estamos organizados, qual é a estruturação que a organização tem. Hoje tem inclusive empresas. Estava lendo uma história há dias de uma empresa aqui em Angola que tinha alugado um armazém para vender mobília. Ele tinha um armazém e uma loja, tudo arrendado. Agora ele fechou a loja de vendas, porque não tem clientes, está vendendo no Facebook. Então tem menos custos fixos com a loja. E, bom, pela história que eu ouvi, ele está saindo bem, está saindo melhor do que antes. Então aqui um processo organizacional, a forma de organizar um negócio, de estruturar, mudou. Então, uma dessas são as quatro principais áreas onde pode ocorrer inovação. Normalmente nós pensamos que inovação é só quando se traz um produto novo, uma tecnologia, um telefone, mas não, pode ser em qualquer uma destas áreas. Bom, isso é mais ou menos o que eu estava a explicar, vou passar. As inovações podem ser radicais, quer dizer, você sai de branco para amarelo, não é? Transforma, muda completamente, ou então você faz uma inovação incremental, que é um processo paulatino de mudanças. Não muda no abrir e fechar de olho, não é? E existem vários exemplos sobre inovações. Por exemplo, a máquina de escrever e o computador. Coloca aqui claramente uma mudança na inovação. Que estamos a falar, a máquina de escrever, não é? Estragou um papel, colocou uma letra errada, já era. Tem que repetir tudo de novo. Ao passar para o computador, isso é uma mudança radical. Né? É uma mudança radical. Mas o do computador para o tablet, para o telefone, não estamos a dizer de uma mudança radical, estamos a falar mais de uma mudança incremental. Não é? Eu estava olhando, a conversar com os meus filhos e estávamos a nos perguntar sobre as árvores de Natal. Na minha época, no Ambo, naquele tempo de guerra, nós fazíamos árvore de Natal, íamos cortar a planta de cedro, não é? E colocávamos uma planta de cedro e musgo e tal. Hoje aparecem todas essas árvores de Natal com luzes e tal. E eu perguntei aos meus filhos o que eles acham, como serão as próximas árvores de Natal. Sabe o que eles disseram? Será uma projeção na parede. Seria uma projeção na parede, né? Então há mudanças que são incrementais, que não dá para seguir essas, o que vai ser. Mas há mudanças que são completamente radicais, que você nem não tem noção do que vai ser. Bom, eu tenho que trazer aqui um caso de estudo. Do lado direito, é o primeiro carro adotado em Angola. Adotado em Angola e apresentado na Feira do Inventor 2015. Este carro aqui. É um carro comum. Na verdade, o motor é um motor de um carro qualquer. O que ele fez foi soldar a chaparia, tá, fazer um design. As rodas são rodas também, tudo, né? E do outro lado, tem aqui uma motorizada, dessas motorizadas que a gente chama aqui. Como é que chama? Essas de três rodas? Papada. Qual? Papada. Não, essas de três rodas também são papadas? São. Yeah. Okay. Mas alguns chamam Aleluia, Vovê, não é? É uma motorizada de três rodas que desde 2004 tem vindo a sofrer uma pequena transformação. Esta aqui é a última apresentação dessa motorizada, em que ele passou a ser, mudaram um pouco a parte das grades e passou a ser uma espécie de trator para o pequeno agricultor. Isso é muito interessante para analisar casos de inovação. Que eu saiba, essa motorizada aqui, com todas essas peças de trator, estão a vender na Nigéria a 5 mil dólares. E estão a comprar. Né? Este aqui foi o único protótipo e nunca saiu dali. Né? A ideia é vocês olharem por toda a informação que recebemos sobre inovação e ver aqui qual desses poderíamos considerar mais que um produto inovador e qual não. Bom, como eu vou fazer a apresentação, senão vão levar o meu tempo, se depois podemos deixar para depois. Bom, hoje falar em inovação social, eu trago aqui um casamento de duas pessoas famosas. Não sei se vocês conhecem. Sim. Bom, a Madre Teresa de Calcutá, todos nós conhecemos, né? E aquele espírito da Madre Teresa de Calcutá, recebe a doação do lugar e tal, e, vai distribuir, é meramente distribuição, a sua participação, o seu recurso como a humanização, né, desse caráter humano. Bom, embora tenha algumas histórias, que algumas pessoas possam ter complicado, o Richard Branson, que é um dos mais ricos, né, da Inglaterra, e bastante dinheiro, e às vezes faz algumas doações, tem uma meta empresarial muito grande, e uma das palavras que soa muito com a inovação social é a entrada desses conceitos de empresariais, por exemplo, o empreendedorismo. Então, os que defendem a inovação social ligam muito com a questão do empreendedorismo social, esse casamento entre o coração, a humanidade da Madre Teresa de Calcutá e a mente empreendedora deste senhor. Bom, e tentando fazer um quadro conceptual sobre inovação social, ele emerge como a busca de soluções para problemas sociais através de novas estratégias, novos conceitos, novas ferramentas ou ainda de processos de desenvolvimento altamente eficientes e com grande impacto social para atender as necessidades sociais de um grupo ou da sociedade em geral. Bom, aqui Frank Molyneux, ele coloca a inovação uma ideia implementada para um novo produto, serviço, processo ou sistema que gere transformação social positiva. Aqui uma definição tirada do Centro de Inovação Social do Canadá, que ele diz que refere-se à criação, desenvolvimento, adoção e integração de novos conceitos, novas práticas, um pouco do que escrevemos aqui em cima. Bom, a grande diferença entre a inovação empresarial e a inovação social está no seu fim último. Os empresários, na sua maioria, buscam o lucro. As instituições do terceiro setor usam as ferramentas da inovação para causar o maior impacto possível, o maior impacto social possível. Então, eles se distanciam um pouco nisso. Muitas ferramentas hoje do mundo empresarial estão sendo adaptadas para o terceiro setor. Alguns conceitos que nasceram com isso é a inovação e empreendedorismo social, negócio social, organizações híbridas, o setor 2.5, para não falar terceiro setor ou segundo setor, né? Porque falamos que o primeiro setor é o setor público, né? Que é o Estado, o segundo é o empresarial, o terceiro é esse do mundo das ONGs. Mas com a inovação eles começaram a fugir um pouco daquilo que é a Madre Teresa, né? E fugiram, pegaram um pouco aquilo que é o mundo empresarial e criaram um casamento, né? Então, muitos estudiosos estão chamando do setor 2.5. Não é 2, não é 3, então, está aí no meio. E tem também as tecnologias sociais, que é cada vez mais é um movimento que procura adaptar as novas tecnologias no terceiro setor e olhar como é que isso vai impactar os projetos, vai impactar a criação de soluções para soluções que resolvam o problema das necessidades dos beneficiários. Bom, eu estou estado a construir ferramentas e talvez abordagens, abordagens e ferramentas que podem ajudar na gestão do ciclo do projeto, um pouco em função com essa mente de inovação. E olharmos um pouco, não sei quais são as ferramentas que vocês usam aqui, principalmente no desenho, na identificação, no desenho dos projetos. Algumas são aquelas mais antigas, o diagnóstico rápido participativo, a árvore dos problemas, os estudos de mercado, os estudos de cadeia de valor, não sei se vocês usam aqui. O SROI, que é o novo Social Return on Investment, aqui o prospectivo, né? Existem metodologias como Design Thinking, a linha de base, a teoria da mudança, o Future Backward, o modelo Canvas, Business Model Canvas, né? Os rácios de custo-benefício, o quadro lógico, alguns deles são conhecidos, não sei até que ponto vocês conhecem todos esses. Então, eu estou tentando colocar e agrupar quais são as ferramentas mais usadas em cada fase de desenho do projeto e ver quais são as vantagens que cada uma tem para nessa época. Em termos de implementação, tem normalmente usa essa ferramenta, o Detailed Implementation Plan, que faz monitoria, o Tablet de Bord, né, que gestão proativa, o Balance Scorecard, não sei se vocês conhecem esse, o Kaizen, foi desenvolvido lá no Japão, muito usado na inovação, principalmente para você voltar a olhar o que está a fazer, identifica os problemas, identifica as possíveis soluções, né? É uma metodologia muito usada na inovação. Bom, em termos de monitoria, normalmente usa-se relatórios periódicos, a revisão tripartida, as visitas de campo. Na avaliação faz análise de resultados, impacto, o SROI avaliativo. Inclusive circulei esse ciclo do projeto com essas possíveis ferramentas. Estou colhendo ferramentas que são usadas por várias instituições. Então, gostaria de pedir a vocês, se vocês conhecem alguma, ou estão a usar alguma, nos projetos sociais, que pudessem agrupar aqui, seria ótimo. Bom, e o que eu reparo? Eu hoje, agora que estou a trabalhar na IEF, e depois de ter passado em várias ONGs, estou numa posição de que não sou mais que escrevo as propostas de projeto, não sou mais que escrevo os relatórios, que dá trabalho, não é? Dá trabalho, e estou numa posição de ler os relatórios dos outros. E é mais fácil você identificar os erros dos outros, não é? Porque estou numa posição. Eu só leio, não tenho que. Então, é interessante como hoje eu dou conta do nível de fragilidade que as nossas ONGs têm. Principalmente, inclusive na estruturação dos relatórios, na apresentação da informação, na informação convincente, que de facto convença, há uma debilidade muito grande. Isso é genérico, não é? As propostas que nós recebemos, você acaba olhando, tem quase um terço da proposta que é apresentada, só fala dos problemas. E chega a falar um pouquinho das possíveis soluções. O grande problema que se quer nas propostas de projeto não é mostrar os problemas. Isso está estudado, as pessoas sabem empiricamente ou cientificamente, as pessoas sabem. Mas um dos grandes problemas é como você vai conseguir aquelas soluções. Aí que está o grande problema. E a maior parte das propostas que nós recebemos, as instituições, as ONGs e outros, não trabalhamos só com ONGs, com empresas de consultoria, não conseguem estruturar em condições. E eu acho que um dos déficits está no uso das ferramentas adequadas. Não se usam as ferramentas adequadas, não se consegue colher a informação adequada, depois não se processa essa informação adequada, então é uma série de problemas, né? Bom, e como as ONGs poderiam ser mais inovadoras? Essas perguntas jogo para vocês, não é? Porque não existe aqui um milagreiro e não existe uma chave para tudo. Como é que uma ONG pode ser mais inovadora? Como é que um projeto pode ser mais inovador? Bom, eu trago algumas dicas. Muitas das vezes, para ser os mais inovadores, isso pode significar mudanças radicais nas abordagens utilizadas. Às vezes, quantas vezes paramos para checar, para nos perguntarmos se as nossas abordagens ainda estão contextualizadas? Quantas vezes paramos? Às vezes não paramos para pensar nisso. Quantas vezes paramos para nos perguntar se as nossas áreas de especialização estão contextualizados. Contextualizados no seguinte, dizer que é exatamente isso que o mercado está a pedir. Muitas das vezes, olha, o terceiro setor, nós estamos a complementar, a fazer aquilo que o Estado deveria ter feito. Ou não? Sim. Se você tem um Estado que de facto age, consegue interagir e bastante proativo, em teoria ele devia estar a fazer parte do trabalho que nós estamos a fazer. Mas como nunca faz, o déficit é muito grande, então a sociedade se organiza e ele entra, e ele começa a sacudir, a fazer as coisas, não é? A funcionar. Então, muitas das vezes, algum nível de problema que estamos a tentar resolver, o próprio contexto já fez desaparecer. A nossa abordagem, nossas ferramentas, a maneira como estamos a gerir, às vezes precisam de um salavanco, precisam ser mexido. Algumas precisam de mudanças radicais, outras precisam de mudanças paulatinas, mudanças de melhorias contínuas. Não vamos mudar de branco para azul, mas vamos aos poucos, né? Como quem faz as coisas, né? Vai me colocar de um mastão desse, mastão daquele, até chegar naquela cor. Outras vezes, com a melhoria do alinhamento entre doadores, estrutura operacional das ONGs e formas de entrega das soluções aos beneficiários. Há vezes que, veja, quando eu acho que é interessante aqui ao incorporar as ferramentas do mundo empresarial, eu acho que isso é interessante aqui, é que na minha ótica, ok? Na minha ótica, às vezes nos prendemos muito com nós somos especialistas nisto e naquilo, mas o mercado está a reagir de outro jeito. Os doadores estão a reagir de outro jeito. Se você não se adapta, você dificilmente consegue o recurso desses doadores. Às vezes falamos que não, ONG não é empresa, nós somos outra coisa, nós não competimos. Até certo ponto não competimos, mas nós competimos. Porque se duas ou três ONGs apresentarem uma proposta para a União Europeia, para quem mais? Quais são os doadores aqui? Pois é, o Zaid, a Chevron, a Total e outras. O que acontece é que eles têm um mecanismo de avaliação da melhor proposta. Se eles têm um mecanismo de avaliação, é porque eles, você está competindo. Está ou não está? Sim. Você está competindo. Então, isso requer que as competências da equipa para escrever as melhores propostas, para ter os melhores conhecimentos, as melhores capacidades e apresentar essas, a melhor proposta, nós estamos a competir. E eu acho que as ONGs nisso não são boas. As ONGs não são boas para trazer esse melhor, para se adaptar conforme o mercado, né? E às vezes precisamos desse alinhamento. Muitas das vezes não sei como é que está agora, as ONGs têm sempre aquela tira umas X% para o famoso overhead, né? Não sei como é que está agora. Ainda tem, né? 10%, 7%. Sei que a União Europeia só aceita 7%. Né? E às vezes vejo certas ONGs que não têm como. Né? Vários doadores, não pagamos isso, não pagamos aquilo, não pagamos isso, não pagamos. Às vezes nem paga salário do trabalhador. Né? Então a ONG nem tem como criar um meio termo em relação a isso. Provavelmente porque está muito fechada. Se criarmos uma estrutura mais aberta, se calhar conseguirmos fazer uma leitura melhor do que qual é a abertura, a disponibilidade dos nossos doadores, vamos conseguir acertar, alinhar a maneira deles e a nossa. Eu sei que sempre falo assim, não, o mais importante para nós é o beneficiário. Eu não tenho dúvida que o mais importante para nós é o beneficiário. Só que do outro lado, o mais importante é o doador. Eu não. Do outro lado é o doador. a gente fala, não, mas o doador tem que aceitar, eu tenho que fazer assim. Não, nós o mais importante é o beneficiário. Eu concordo que nós o mais importante é o beneficiário. Só que se você não receber dinheiro, você já era. Se o doador não financiar um determinado projeto, não sei, 50% do staff já perdeu o emprego. Eu prefiro focalizar no doador. Eu tenho mente empresarial, prefiro focar no doador. O beneficiário é meu problema, mas eu prefiro focar nos doadores. Preciso fazer um foco nos doadores para captar receitas. É minha visão empresarial, vocês me entendem. Mas eu acho que isso não quer dizer que estou desrespeitando ou estou desvalorizando ou não estou a focar na solução, a dar alternativas de soluções para os beneficiários. Mas me parece que muitas ONGs, muitas instituições do terceiro setor não têm um plano de marketing para conseguir alcançar os doadores. Não tem. É necessário ter um plano de marketing que faça a leitura. Quem são os nossos doadores? Quais são as características deles? Como é que eles financiam? O que é que eles gostam? É exatamente isso que eu vou tentar oferecer a ele. Porque no fundo, quando a União Europeia nos passa os termos de referência de um determinado projeto, já estamos a fazer o que eles querem. Ou não estamos? Estamos a fazer o que eles querem. Bom, também a incorporação de metodologias e ferramentas empresariais que acrescentam valor ao trabalho social. Dou exemplo aqui desta ferramenta, é muito nova, eu também só aprendi agora, ele também participou, e não é fácil, mas ela é empresarial no sentido que faz uma análise do valor atual líquido que é usado, que é um dos rácios usados na análise de investimento, para você usar nos projetos sociais para depois comparar se eu investi em Kwanza, qual é o retorno que isso deu para o beneficiário. E tem muita gente que é contra, porque estamos a reduzir o trabalho social em números, uma paridade de um para um. Eu entendo que sim, até certo ponto estamos a reduzir, mas o SROI, ele tem o caminho que ele faz, desde a identificação dos objetivos, desde uma análise dos recursos que são colocados no projeto, desde a leitura das expectativas dos beneficiários, desde a análise das metodologias, das ferramentas que o implementador usa, a teoria da mudança e a análise dos resultados, ela faz um percurso muito interessante para depois reduzir nesta paridade. Eu penso ser uma ferramenta muito importante. Se calhar explorar novos segmentos de doadores, novas formas de parcerias. Acho que o terceiro setor, para ser mais inovador, precisa começar a pensar um pouco fora da caixa e olhar um pouco outras maneiras de captar recursos. Se olharmos o número de ONGs, principalmente ONGs nacionais, que morreram, né, desapareceram, é muito grande. Há um compêndio de ONGs nacionais que é muito grande, né? Muitas dessas associações morreram. É verdade que elas começaram mal. Muitas dessas começaram com um espírito oportunista. Como havia um certo volume de financiamentos, então muitos começaram assim. E outros avançaram como segundo emprego. Né? E não se desenvolveram exatamente com essa matriz de... não quero julgar ninguém, mas para tentar ajudar de facto a diminuir as necessidades das populações. Mas se calhar hoje devem existir outras ferramentas para conseguir captar recursos. Provavelmente você pode captar recursos um já te dá todo o dinheiro, um doador. Mas provavelmente você pode captar 10, 15, 20. E uma das coisas que eu acho que aqui em Angola precisamos desenvolver nessa questão da captação de recursos é envolvermos mais, é criarmos mais mecanismos de voluntários, que não existem. Aqui é tudo na base do pagamento, não é? Mas existe um potencial muito grande. E para mim existem dois segmentos muito grandes que é possível explorar nessa fase. O primeiro são os jovens que estão licenciados sem emprego, não têm experiência de serviço. Muitos deles conseguem fazer trabalhos mesmo sem salário. Claro, Você não vai dar uma agenda apertada como se fosse um professor. Mas muitas vezes eles trazem uma contribuição, porque tem um certo nível de conhecimento que ajuda. É verdade que às vezes dá trabalho gerir essas pessoas, mas eu acho muito interessante explorar esses jovens. Outro, o número de pessoas que estão entrando na reforma, tem um salário fixo e que já não tem mais nada a fazer e que gostaria de continuar a fazer alguma coisa, está aumentando. Já repararam? Então, essas pessoas podem ser uma grande alternativa para diminuir custos fixos da instituição. Você precisa fazer uma análise financeira, precisa melhorar um determinado relatório, precisa fazer uma determinada correção, traduzir um documento, coisa assim. Já começa a existir no nosso mercado pessoas que estão reformadas, não têm nada a fazer, que gostariam de se envolver cada vez mais. E não estamos a explorar muito bem estas pessoas. Talvez a terceira, o número de pessoas que começam a ter uma tendência de participar em doações, em programas sociais, também tende a aumentar. É verdade que isso tem muito a ver com o poder de compra das pessoas. Quanto menos poder de compra, mais as pessoas têm... Bom, elas são mais duras, né? Como a gente fala, mais finas, tornam-se mais canguinhas. Né? E depois, a melhoria contínua das competências da equipa de trabalho, que também acho que é essencial as equipas de trabalho continuarem a serem aprimoradas, melhorar o uso das ferramentas, como elas fazem. É preciso sempre ter essas avaliações e dar respostas a essas avaliações para que eles possam melhorar as suas capacidades, as suas competências. Bom, e para terminar, já estou no final, não é? Antes de falar obrigado, os processos de melhoria, de inovação nas instituições, elas só é possível se todos estiverem engajados, se todos sentirem a necessidade. E existem ferramentas para levantar e para descobrir essas limitações, e ferramentas para poder ajudar. Eu estou nesse momento a participar num programa da União Europeia, onde sou, entre aspas, consultor nacional para a inovação nos sistemas agrários. E eu estou tentando usar essa ferramenta, que estamos a usar lá, para desafiar outros setores. É um conjunto de ferramentas que eles o juntaram, onde existe primeiro... Eles fazem um estudo da linha temporal, tipo assim, o que aconteceu nos últimos 2 anos? O que aconteceu aqui, na DW, nos últimos 2 anos? Coisas positivas e negativas, né? Faz uma linha temporal. E as pessoas vão falando o que aconteceu de bom, de mal, tal, tal, tal. E depois disso, eles fazem uma árvore de problemas, né? Sobre isso, uma árvore de objetivos sobre isso, e fazem um outro... uma outra ferramenta para construir um conjunto de parcerias e depois construir uma teoria de mudança, perspectivando o futuro, e depois planos de mudanças concretos para que certos problemas que foram identificados de fato sejam mudados. E é interessante como é que isso está, porque muitas dessas ferramentas, foi passado para nós já sabemos. Só que nunca colocamos em prática. Nunca paramos para usar essas ferramentas e tentar melhorar. E eu penso que é importante usar as ferramentas para tentar melhorar os processos, o sistema organizacional, os serviços que oferecemos, enfim. E agora sim, muito obrigado. Ok, obrigado. Vou extrapolar um bocado do seu tempo. Mas agora vamos ter a oportunidade de interagir. Vou então abrir o espaço para o nosso debate. Por favor, aqueles que quiserem falar, podem inscrever-se. Bom, levantando a mão, dizendo mais uma opção. Sim. Não tem. Ah, é já? Sim, sim. Eu sou o Nelson Paulo, do Fórum Local de Educação. Tenho a impressão que trabalhei com a indústria há muitos anos. Estava na World Vision. Esteve também na World Vision? Não. Eu convidei uma vez a World Vision para uma das atividades. Há muitos anos, há mais de 15 anos. Pois eu me identifico com essa preocupação também, porque os melhores dias da minha vida foram passados também na sociedade civil. Então eu também aspiro a uma sociedade civil mais produtiva, mais competitiva, e tem sido também objeto de minhas reflexões como é que é possível fazer esse passo. Um dos entendimentos que tenho é que o IFAO e o INAD deviam incorporar formações também para o setor social. Fazer uma espécie de escola de governança, como é o Brasil usa, né? Portanto, meta formar atores do setor público e atores do setor social no mesmo espaço, isso pode ser um caminho. O outro, acho também que a sociedade civil devia ceder quadros administrativos para ações mais operativas, para ajudar a melhorar. Quadros administrativos para ações mais operativas. O que é que eu estou a considerar ações mais operativas? Ações que iam melhorar o nosso capital físico, ou seja, as nossas infraestruturas, os nossos sistemas de produção, porque essa limitação desses serviços, dessas condições básicas de habitabilidade, concorre para não ser, as pessoas não serem mais produtivas, não serem mais inovadoras. Né? Portanto, a nossa ação muito administrativa, juntando a ação do Estado, que fica muita gente com níveis de produtividade muito baixos. E isso também iria permitir que menos quadros na área administrativa tivessem também melhores salários, né? E melhor salário iria permitir melhorar a formação, e isso também podia trazer inovação. Agora, outro elemento que acho que é importante também, não sei se está a acompanhar, porque vejo que está fazendo muita investigação nesse domínio, que é o PMBOK. As tecnologias, as metodologias modernas de implementação de projetos. Não sei se conhece essa abordagem. Não. Pois, o PMBOK é uma metodologia moderna de acho que usada na América. O PMBOK é um manual de boas práticas de gestão de projetos. Penso que é uma abordagem que nós devíamos fazer. A coisa está a fazer isso, não é nada. A Fundação Getúlio Vargas e o INAD estão a dar essa formação. Sim, mas é em relação a projetos sociais ou projetos gerais? Em relação a projetos no gerais. Eu acho que sim. Mas também aplica-se tal como... Porque se nós vermos toda a abordagem que moderna que o setor social tem, ela foi buscar do setor privado. Né? A partir de UNOS, aquela coisa do microcrédito, foi uma espécie de adaptação. E não sei se o setor social tem trajetória própria. Não, acho que o setor social tem sempre que beber do setor privado. Bom, penso que são essas duas, essas abordagens. Outra era, além do SROI, também tem a ISO 26000, não sei se conhece essa abordagem. Sim. Que é também recente, que é para mensurar as práticas sociedade civil. Eu penso que existe aqui um caminho muito bom. Agora, em termos da, além dessas duas estruturas que eu disse, o INAD e o IFAO, que deviam incorporar atores de sociedade civil nos pacotes de formação, mas temos uma coisa muito boa que podia ser um bocado explorada, que é esse instituto que o COSO criou, o MINARS, o Instituto Superior. Penso que devia ser um bocadinho mais explorado e podia ajudar a trazer alguma valência, não só ao nível do ensino, mas também ao nível da extensão universitária para capacitar e trabalhar mais com os atores da sociedade civil. E por último, vocês também têm uma responsabilidade acrescida gritante. Podiam ajudar a partilhar um bocadinho mais informação, essas informações modernas têm, seja a IF, no vosso espaço da internet, partilhar isso para esse conhecimento ser o mais amplamente possível, né? Estar o mais amplamente socializado possível. Penso que isso ia trazer alguma incorporação de valência para o setor. Muito obrigado. Bom, não sei se querem responder agora ou se preferem um conjunto de pessoas para. Okay. Sim. Alguém mais? Eu não estou completamente de acordo com o Nelson sobre a visão que todas as boas ideias de inovação vêm do setor privado e está aplicado pelas ONGs. De facto, umas coisas fundamentais, inovadoras, foram de facto surgiram do das organizações da sociedade civil. Uma delas foi o internet, hein? Os pioneiros do internet, principalmente cá em África, foram as ONGs. Até o DW foi o pioneiro cá em Angola que trouxe a internet para o país. Mas não foi só Angola, foi no continente africano que a sociedade civil, os ONGs, introduziram a internet e várias outras metodologias realmente surgiu da sociedade civil ou das instituições acadêmicas. Com certeza, os empresários aproveitaram essas ideias e conseguiram investir fundos para a ampliação destas ideias, destas inovações. Mas, para mim, isto é uma das secretos, que uma das inovações que parece que não foi completamente explorado foi a fonte de financiamento do sector privado para a própria inovação social. Um bom exemplo disso é o próprio microfinanças. Hein? Microfinanças surgiu com uma visão, Mohamed Yunis olhou no início olhou para uma visão não lucrativa do sector de microfinanças e a inovação surgiu quando financiamento mais amplo do sector privado foi aplicado a microfinanças. Isso é uma das vantagens que eu acho que a sociedade civil tem de estudar e tem de investigar melhor. É como o financiamento disponível no sector privado pode ser aplicado, atraído para programas sociais. Há um famoso livro chamado Riqueza na Baixa da Pirâmide, que foi publicado há 10 ou 15 anos atrás, que olhou para realmente ideias inovadoras que de facto tornasse lucrativa e o casamento entre o lucro e a inovação social permitiu a expansão do impacto destes programas. E eu acho que isto é um dos secretos que tem de ser explorado melhor. O casamento entre inovações financeiras e inovações sociais. Mais alguém? Ok, vamos então. Quem sabe estas vão abrir o apetite para outras questões. Né? Sim. Quando eu acho que o Nelson falou sobre o Instituto do Minas, eu sei que a Universidade Católica também tem o Instituto João Paulo II, não é? Que eu acho que sim. Acho que algumas coisas que nós identificamos nos nossos trabalhos como ONGs deviam ser levadas até a academia para receberem uma investigação maior, para se entender os porquês disso. E às vezes nós, que trabalhamos no terceiro setor, estamos muito ocupados com a implementação e acabamos não damos continuidade na cadeia de investigação. E eu vou dar um exemplo. Eu, quando estava na Visão Mundial, uma das coisas que me chateava muito era como é possível que nós trabalhamos com uma comunidade durante 10 anos, todos os anos tem um projeto em distribuição de sementes de hortícolas. É porque alguma coisa está errada. alguma coisa está errada. Mas onde que está o problema? O problema é que, é que os próprios doadores também não têm essa mentalidade. Né? Se você colocar uma ideia mais complexa... Conseguiram também criar um banco, uma reserva de sementes. Sim. Mesmo assim, não deu. Sim, exatamente. Sim. Então, há... Os próprios doadores, como eu estava dizendo, não estão preparados também. É, se você colocar alguma ideia, alguma melhoria e tal, isso aqui é muito complicado e tal, ninguém quer experimentar nada, ninguém quer sair, né, e fazer alguma coisa nova. E depois acabamos nesse ciclo, sempre a mesma coisa. Às vezes tem essas experiências com banco de semente e tal, e depois eu participei num programa de animais de pequeno porte em Cabinda, onde entregamos duas porcas e um porco para cada família. E depois pegamos os filhotes, só três filhotes também, né? E depois passávamos para outra família. Mas chegava um ponto que eles não queriam devolver. Os primeiros a receber não queriam entregar os filhotes, né? Mas é aquela coisa que você tenta ir tentando. Nós, como não juntamos acadêmicos, eu estou a lutar com a implementação. Ninguém mais analisa o porquê, quais são os fatores culturais que estão atrás disso, porquê que a pessoa não está a entregar. Porquê? O que está de facto a trabalhar? Nós não vamos atrás disso. Eu acho que o mundo acadêmico devia pegar um pouquinho mais isso. Vejamos, você vai para as aldeias, e se você estiver a monitorar uma determinada família, ele tem 3, 4, 5 galinhas, tem um porco, tem uma árvore, um abacateiro. Se você conversar com ele sobre o valor que aquelas galinhas têm, o que o abacateiro tem, esse abacateiro é que me salva. Se eu como, graças a Deus, esse abacate. E eu me pergunto, por que ele não planta outro abacateiro? Não seria mais fácil, se eu tenho uma coisa que de fato está me rendendo. Se eu tenho duas galinhas a dar ovo, e estou a vender os ovos, por que eu não passo para quatro, cinco galinhas? Por que é mais ou menos comum, todas as famílias estão pobres nesse nível? Ninguém consegue criar, gerar riqueza. Se você olha os relatórios de empreendedorismo, mostra que tem um nível de empreendedorismo alto, que as famílias angolanas são fortes, são empreendedoras, porque senão teriam morrido. Mas eu hoje divido em dois lados. Eu acho que nós somos, em termos de empreendedorismo, de subsistência, para não morrer à fome. Mas não temos empreendedorismo de geração de riqueza, que multiplica. Bom, não é exatamente... Isso causa outra discussão sobre a acumulação de riqueza, mas eu só quero falar na multiplicação da riqueza. E eu acho que isso não está desenvolvido em nós. E nós não conseguimos refletir, os implementadores desses projetos, principalmente projetos de desenvolvimento econômico, não conseguem encontrar os pontos de constrangimento, porque que as famílias estão sempre neste ciclo. Sempre, sempre. E eu acho que sim, ali os institutos acadêmicos deveriam estar a analisar de maneira mais profunda. Bom, também concordo, né, com o Sr. Allen em relação que eu e o Carlos Figueiredo, né, temos algumas coisas que não batemos. Por exemplo, o papel das ONGs. Há coisas aqui em Angola que não dá para comparar. As ONGs fizeram o que ninguém mais fez, né? História do governo, 40 anos, não fizeram. Não tem como comparar isso. Então, não temos como dizer que não. Tem coisas, factos, que nasceram nesse mundo do terceiro setor. Muitas dessas coisas nasceram como oportunidades para resolver o problema das pessoas, das famílias. E o mundo empresarial viram aquilo, opa, porque negócio é um problema igual a uma oportunidade de negócio. Ele pensa assim, onde há um problema, há uma oportunidade de fazer negócio. Então, o que me cativa mais é explorar o lado empresarial e trazer o lado social, essa rapidez que eles têm de aplicar ferramentas, abordagens, tentar explorar, e como eles são muito baseados no lucro, eles correm muito mais que nós. E nós somos, no terceiro setor, somos um pouco lentos. Um pouco lentos. Inclusive na qualidade que implementamos nos projetos. Eu acho que, sim, o terceiro setor deu muito contributo, mas esse lado, e hoje explora-se muito essa questão do dos negócios sociais, não é? Como microfinanças são negócios sociais. Explora-se muito este casamento, que eu acho que isso precisamos continuar a explorar. A nossa lei aqui em Angola não é muito boa para essas coisas, não, é? Não traz flexibilidade para isso. Mas eu acho que sim, esta é uma área que precisa ser explorada. Nós estamos com problemas demais, com problemas habitacionais, não é? Um negócio, por exemplo, aqui em Luanda, que consiga explorar em condições isso, eu acho que teria um potencial. Mas aí tem uma leitura que é preciso fazer sobre o peso cultural. Porque às vezes nós trazemos um padrão que é melhor ter uma casa cimentada e tal, rebocada, mas o padrão cultural, precisamos medir bem o peso que isso tem. Às vezes não mexe conosco, não é? E, então, às vezes é preciso medir. Mas eu acho que existem sim áreas em termos de negócio social que poderíamos desenvolver e que não estamos a desenvolver. Ok. Bom, não sei se há alguma uma questão que gostava de lhe colocar. Já que citou o aspecto de aproveitar, por exemplo, os jovens que estão a terminar a universidade para diminuir determinadas despesas, né, correntes a nível das ONGs, acha que essa abordagem da inovação está a ser suficientemente trazida na educação, nas universidades, noutros níveis mais abaixo de ensino, que pode permitir criar profissionais no futuro que tenham essa capacidade de criar e até vender, conforme as imagens que passou aí? Que, olhando para o nosso sistema de educação, que lhe vem à mente? É um desafio, não está. Sim, uma coisa que eu vejo. Sim. É que os estudantes estão muito interessados em inquéritos. São curiosos. Isso, inquéritos. Inquéritos. E então a área da pesquisa é uma área que leva à inovação. Então, envolver jovens nessa área de pesquisa, de inquéritos, faz com que eles vão se identificar com aquilo que eles encontraram nessas práticas. E é ali onde o voluntarismo pode se desenvolver. Eles podem dar uma tarde ou um dia por semana para fazer esse trabalho. E assim vão, pouco a pouco, entrar dentro do problema e procurar depois soluções. É uma... Sim. Com certeza. Eu acho que o grande problema está no sistema de ensino, que não ajuda as crianças a pensar, a ter as suas próprias ideias, a errar. Você tem que andar assim na régua a criança fica bloqueada. E eu acho que nós temos que, inclusive não é só no ensino primário, no ensino secundário, nas universidades. Nós estamos a lutar agora para termos este ano, vamos ver se conseguimos pelo menos ir para todas as universidades e ter seminários, workshops de geração de ideias e discutir um pouco sobre inovação. Vamos ver se vamos conseguir. Estamos a lutar, estamos a trabalhar para isso, mas não temos. Então acho que temos que fazer um trabalho de base, porque onde sai alguma coisa muito interessante, inovadora, é porque foram 1.000 e tal, 2.000 e tal ideias, coisas, são milhões de ideias, né? E se você fazer um brainstorming, se calhar numa sala de aula com os estudantes, você vai ver que eles têm muitas ideias, mas não temos nada que ajude eles a trazer isso para fora. Não, eu quero dizer que apreciei a apresentação, Paulo, de fato, com um tema muito, muito atual. Eu quando olho nesses processos, né, de inovação, eu vejo assim, em termos de processo, começa com interesse, né? Portanto, a organização precisa dar valor, precisa ver a inovação como uma via que gera desenvolvimento. O primeiro nível, isso tem a ver também com, em alguns casos, olhando para o terceiro setor, seria mudar de mentalidade, mas o primeiro momento seria a organização dar interesse, ver isso como algo valioso. Há um segundo momento que seria fazer a aplicação, não é? E aí, se calhar, a organização começa a ver como aquilo que aplica para no futuro gerar inovação não é um custo, mas é um investimento, não é? Depois começa um terceiro nível, que é o nível dos processos de inovação. Depois acontece a inovação e depois a seguir o desenvolvimento. Vejo a coisa nesse nível. E quando o Paulo falou daquele exemplo do abacate, eu acho que esse exemplo é um exemplo que acaba transmitindo bem porque que o país não gera vários processos de inovação. Tem a ver com a mentalidade. É preciso ter essa mentalidade, esse interesse, ver processos inovadores como, digamos assim, algo de valor, porque no futuro vai gerar desenvolvimento. E nós estamos numa fase diferente do nosso país, mas as organizações que temos, poucas agora ligadas ao terceiro setor, são aquelas que, pondo o olho nas grandes, né? São aquelas que tiveram projetos, muitos projetos durante a guerra. Aquilo não era necessário inovar. Havia necessidade, portanto, estávamos na fase de emergência, havia vários doadores, financiadores interessados, então até se ofereciam, para quem tem projeto, realmente vamos financiar. Agora o contexto é diferente. E as organizações precisam mudar de mentalidade, pelo menos, para ver interesse nisso, nesses processos que geram inovação. E por conta disso é que vão fazer alguma aplicação. Porque os aspectos que, voltando só ao slide, o Paulo trouxe aqui como propostas que possam gerar, ali nós vimos, melhoria contínua nas competências da equipa de trabalho. Isso é uma aplicação que tem que ser feita, a organização tem que aplicar alguma coisa, né? Investir no pessoal para gerar mais competência. Mas eu só vai fazer esse investimento, só o primeiro nível que eu coloquei, que vem interesse em inovação, tanto isso acontecer, o primeiro nível. Isso também envolve investir tempo, às vezes, nisso. Né? Uma organização, por exemplo, que de janeiro até dezembro se reúne para tratar, em termos de direção, para tratar só questões de rotina, tipo, viatura que tem problema, se pagou a ENSA, não sei o quê. Não cria momento para gerar novas ideias ao longo do ano, discutir estratégias. Dificilmente a cabo de um ano vai gerar alguma inovação na organização. Então, queria sinalizar isso. Uma primeira mudança que tem que acontecer, que tem a ver com a mentalidade, passa a haver interesse em processos inovadores, ver aplicações que vão gerar inovação no futuro, não como um custo, mas como um investimento. E depois, então, começar processos que vão gerar inovação, né? E para que no final tenhamos portanto, inovação, né? Resultados no campo da inovação. Era essa a contribuição que queria fazer. Muito bem, solidariedade evangélica. Eu queria desenvolver um pouco aquele ponto, explorar novos segmentos de doadores e novas formas de parcerias. Devemos pensar além da nossa organização e do nosso fazer. Eu achei muito interessante ver, por exemplo, os alvos de desenvolvimento do milênio. São 10, mas cada um deles é um desafio. Então, pensar dentro dessa forma cria novas ideias. E aparecem novos doadores, cada um com as suas exigências. Mas isso permite a uma organização, a uma ONG, de crescer e de abordar novas situações e chegar a inovar nas suas atividades. Eu sempre penso num ditado antigo que diz que a necessidade é a mãe da inovação ou da invenção. É sempre a partir de uma necessidade sentida que surge a ideia de melhorar ou de alterar a situação. E qual é a nossa capacidade de fazer essa análise, de realmente explorar as dificuldades que encontramos em implementar um projeto, ou de criar um banco de sementes, ou de fazer a arborização, ou de distribuir água nas aldeias? Tudo isso está sendo feito, mas aparecem dificuldades que nos obrigam a ir além. E é ali que o trabalho dos jovens das universidades seria de muita importância, com um pequeno financiamento, para poderem ter conhecimento e pegar esses desafios para encontrar novas soluções. Ali eu me pergunto se até o Ministério de Ciência e Tecnologia não estaria interessado em apoiar esse tipo de iniciativas. Então deixo isso aqui. Bom, uma outra questão, não sei se depois pode fazer um comentário à volta do que foi dito. Okay. Em relação aos empreendedores sociais, no caso do terceiro setor, vamos pensar assim, usando essa expressão, empreendedores sociais, como pensar em inovação para esses empreendedores sociais num contexto de dificuldade financeira muito grande em termos de financiadores, como pensar em inovação quer para processos internos, quer para as comunidades num contexto de tanta crise financeira e de dificuldade de acesso a financiamentos? Então é uma questão para todos. Porque se, por exemplo, a ONG ou a organização está ainda a lutar na busca de financiamentos, eu acho que mesmo a nível interno construir processos inovativos fica difícil, pior ainda construir processos inovativos para o projeto que quer desenvolver. É um grande desafio. Mas eu acho que o Paulo está a falar com uma certa propriedade sobre exatamente este desafio. O senhor disse, e eu acho que é claro, hein? Mesmo neste ambiente de austeridade e crise financeira, se quiser dizer, a IF, que tem financiamento disponível, não pode realmente identificar projetos suficientes, inovadores, bem elaborados, onde elas podem investir com a vontade. Hein? Isto eu acho que é uma falha no sector, no terceiro sector. Podemos imaginar que neste ambiente do mais difícil vamos melhorar a nossa capacidade e, simplesmente por causa da necessidade de entrar em competição com outras instituições. Mas não fazemos isto, hein? Ainda a IF tem o desafio de não ter projetos suficientemente inovadores, hein? para investir seus fundos. Então eu acho que isto é a questão fundamental que o Paulo está a trazer para nós. O governo acha que essa insuficiência de projetos que não são muito inovativos na nossa perspectiva é porque não houve essa revolução, vamos dizer assim, entre parênteses, em termos de mentalidade por parte dos empreendedores sociais, para olhar mais numa perspectiva assim do tipo empresarial, estagnou ou acha que é um outro problema? São muitas questões. Estás a olhar empreendimentos sociais, né? Estás a olhar tipo iniciativas que temos, tipo Habitec, é isso? ou estás a falar do terceiro setor especificamente, ou ONG? Não estou a falar de empreendimentos, estou a falar de empreendedores. Empreendedores? Sim, sim. Não de empreendimentos, necessariamente. Empreendedores, que são os que desenvolvem os projetos, as ações, para dar uma solução a questões concretas, né? A comunidade. Vamos então ouvir ainda a palavra. Eu queria entender bem a tua pergunta. Bom, eu acho assim, quando eu digo que nós não temos projetos inovadores, é que você recebe uma proposta, não é a questão só técnica, não é só a questão técnica da apresentação da proposta, porque eu acho que as ONGs perderam parte dos seus quadros mais antigos, aqueles que participaram nas primeiras formações, e tudo aquilo de como desenhar projeto, como isso, como aquilo, não sei, a maior parte já não está tendo esse ciclo de formações. Os novos, as pessoas novas estão a entrar um pouco para o arrasto, acabando de fazer isso, se envolve isso, se envolve com aquilo, mas não tem a base formativa, que eu acho que isso se perdeu um pouco. E na altura de apresentar as propostas têm problemas técnicos, mas isso é uma questão à parte. Mas o grande problema é que você não sente assim, uau, essa proposta, poxa, que está aqui, a maneira como está apresentada, o que eles estão a colocar lá, você sente que de facto você compraria aquilo facilmente. Essa é a proposta que nós queremos. A maior parte das propostas não tem isso. Você vê que é mais a mesma coisa que outros já fizeram, que já foi feito há 10 anos atrás. Não é que a necessidade mudou. Algumas necessidades mudaram, outras se mantêm a mesma. Mas o que nós estamos à espera é uma outra maneira de fazer para solucionar aquele problema. É essa outra maneira que não conseguimos identificar. Provavelmente, a nosso nível de ONGs, não gastamos tempo para descobrir quais são as outras maneiras de fazer isso. Quer dizer, a DW que é famosa em fazer poços d'água, se calhar, não sei, o jeito deles fazer o poço é o mesmo que há 20 anos atrás, quando começou a fazer o poço. Nunca parou para se perguntar, será que estamos a fazer bem o poço? Será que essa é a maneira mais eficiente, maneira mais aceitável, com maior impacto, essas coisas. E é isso que precisamos parar de tempo em tempo nos perguntar. E é nesse lado que as ONGs não conseguem apresentar. Agora, falou sobre a oportunidade, não há recurso financeiro. É verdade, o país está em crise, não há recurso financeiro. Mas eu acho que, vou usar o termo que chega a ser um falso problema, esconder tudo num problema financeiro. Há coisas, é como aqui em Angola, tudo é guerra. Tudo é guerra, tudo é guerra. Não, calma aí. Tem coisas que de facto é a guerra. Mas tem coisas que não exatamente é dinheiro, tem coisas também não exatamente a necessidade de dinheiro. Não como também, mais uma vez, voltamos nessa questão acadêmica. Não existe um estudo específico para entender quais são as reais limitações dos empreendedores. Na minha experiência, que eu trabalho mais com projetos de desenvolvimento, quando eu estava na Visão Mundial, a maior dificuldade que eu vi não foi uma dificuldade financeira. É uma dificuldade de gestão do negócio. Só que todo mundo coloca, falta dinheiro, falta crédito. Não. A maior parte deles não é isso. A maior parte deles, o grande problema é gestão do negócio. Pronto, você não vai sair de 8 para 80, é impossível. Mas ele não consegue construir o seu negócio para ir paulativamente sair de 8 para 10, 10, 12 até chegar a 80. Ele quer sair de 8 para 80. E não funciona. Não funciona. Okay. E temos essa mente, é um pouco, e acho que isso é um pouco transversal em todos. Ele usava a charrua, agora quer um trator muito grande. E não tem cultura tecnológica, não sabe usar. Não, então, isso é um pouco transversal em todos nós, quer no governo, quer nas nossas famílias, todos nós. Né? Comprou um telefone de não sei quanto, mas a única coisa que sabe usar aquele telefone é dizer alô? Alô? Não é? Não conseguimos explorar nenhum aplicativo. Então isso é um pouco em nós e acaba prejudicando os nossos negócios. Ok, quando falou sobre a inovação não é um fim último. Não é inovei, acabou. Não, a inovação é contínua. À medida que você está em novos desafios, você está se adaptando, você está mudando, você está fazendo leitura do mercado, você está a se antecipar. E isso é que é bom na inovação. É que é um vírus que entra na tua mente, que você nunca está satisfeito. Você acha que tem sempre uma coisa que podia melhorar, alguma coisa que você podia melhorar. Eu acho importante nós, esse vírus, essa virose da inovação, até nas pessoas, para eles, sabe, porque é fácil nós dizer, não, o que eu fiz está, eu sou o melhor, né? Eu fiz o melhor. Né? Mas não, se você tem essa preocupação, você sente que haveria uma coisa que podia ser feita mais que não foi feita. Tá bem, muito obrigado. Bom, eu infelizmente, se alguém tiver mais uma questão, vou ter que cortar, porque para hoje o espaço vai ser utilizado para um outro encontro, então só temos até 16h30 para o dia de hoje. Normalmente, para quem não sabe, nós vamos até 17h, mas hoje, infelizmente, vamos ter que ficar por aqui e agradecer o Oliveira pela presença e disponibilidade e convidá-lo para outras edições do debate da sexta-feira, que poderá vir não a título de preletor, também a título de participante do espaço. Também agradeço a presença de todos. Espero que as pessoas que participaram hoje pela primeira vez tenham assinado a lista para constarem na nossa base de dados e assim regularmente receberem o convite também. Okay, muito obrigado e bom final de semana a todos. Obrigado.